Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, hoje nós continuamos com o estudo do Tawhid, estudo do monoteísmo islâmico. E nós continuamos vendo, dentro deste livro, os aspectos que afetam o monoteísmo, ou os aspectos que fazem com que a pessoa seja excluída do monoteísmo. Então, hoje, inshallah, a gente vai continuar com um tema que nós estávamos na aula passada, referente à questão da magia, à questão dos magos, dos adivinhos, que era o tema que nós abordamos na aula passada. Na aula passada nós falamos muito a respeito dos feitiços, né, da magia e da grande incredulidade que é uma pessoa recorrer a esses meios. Hoje nós falaremos a respeito dos adivinhos. E vejam que os ahadith referentes a esse tema, os ahadith do profeta sallallahu alaihi wasallam referente a esse tema, são ahadith extremamente fortes, que nos mostram a gravidade desse assunto. Vejam que o capítulo começa com o seguinte hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem visitar um vidente, ou seja, um adivinho, e o consultar sobre algo e acreditar em sua resposta, não lhe será aceitada sua oração durante 40 dias. Subhanallah. Quem visite um vidente, consulte algo e dê crédito à sua resposta, ou seja, acredite na resposta, não lhe será aceita a sua oração durante 40 dias. Subhanallah. O adivinho, como nós já falamos em outras aulas, é aquele que recebe informação dos gênios ou dos demônios, que roubam essas informações dos céus, como nós falamos em outras aulas, quando nós falamos que os gênios e os demônios, eles escutam o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala nos céus. Quando Allah subhanahu wa ta'ala decreta algo e expõe esse decreto aos anjos para que eles cumpram com determinadas funções, nesse momento que os demônios escutam essa informação e, como nós falamos, incrementam junto a essa informação verdadeira, sem mentiras, e levam até o ouvido de um adivinho. E é óbvio que, para que se chegue ao ouvido desse adivinho, é necessário que esse adivinho faça cultos de adoração ao Shaitan. Auzubillah. Então, o que acontece? Essas informações, esse adivinho é aquele que recebe essas informações do Shayatin, dos demônios. E esses demônios que ouvem o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala nos céus, quando Allah subhanahu wa ta'ala repassa esse decreto para os anjos, esses demônios existiam em grande quantidade antes do envio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, existia muito mais desses demônios na época anterior ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Por isso que era muito comum os adivinhos, a magia e essa questão dos videntes anteriormente à mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, na época da jahiliya, na época da ignorância. Então era muito comum isso. E era muito maior a quantidade de demônios que tinham essa função. Mas assim que Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensageiro, esses demônios diminuíram muito. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, como disse no Alcorão, protegeu os céus com meteoros e asteroides. Ou seja, as estrelas, os asteroides, os cometas, servem como apedrejamento ao Shaitan. Auzubillah. Então, quando o Shaitan quer escutar alguma informação nos céus, Allah subhanahu wa ta'ala envia ou essas estrelas cadentes, ou esses cometas, ou esses meteoros, como apedrejamento ao Shaitan. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão que as estrelas e que esses astros são como embelezamento e, ao mesmo tempo, como apedrejamento ao Shaitan. Então, assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado como mensageiro, o último mensageiro para a humanidade, Allah subhanahu wa ta'ala protegeu o céu com mais meteoros, com mais cometas, com mais esses apedrejamentos contra o shaitan, para que eles não tivessem essa facilidade que tinham antes da mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, na atualidade, a maioria dos casos desses adivinhos que dizem saber do oculto, ou que dizem saber coisas que vão acontecer no futuro, a maioria dos casos hoje em dia, uma pessoa, esses adivinhos são pessoas que são informadas pelos demônios sobre assuntos que na verdade não são do oculto. São assuntos que algumas pessoas sabem e outras pessoas não. Por exemplo, tu dizer, por exemplo, o adivinho dizer para uma pessoa: ah, tu tens 5 filhos e tu tens 2 irmãos. Ou seja, não é um assunto do oculto. Subhanallah. É um assunto no qual esse adivinho talvez não tivesse conhecimento, ou determinada pessoa não tivesse conhecimento. Mas não é um assunto do oculto, onde ninguém tem conhecimento. É algo que aquele adivinho não tem conhecimento. Então, dessa forma, o shaitan comunica esse adivinho essas coisas. O shaitan comunica o adivinho essas coisas, mas não são assuntos ocultos, são assuntos que são ocultados de algumas pessoas, mas não para outras pessoas. Então, só que os ignorantes, né, consideram o fato desse adivinho saber de tal fato, ou saber que, por exemplo, fulano tem 2 filhos, ou fulano tem é casado e mora num lugar tal. Subhanallah, são informações que o shaitan pode normalmente passar para esses adivinhos. Então, não são coisas extraordinárias, mas sim coisas que não afetam, não são coisas que como do oculto, como eles dizem. Porque geralmente os adivinhos dizem saber coisas do oculto, coisas que só Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Isso é uma grande mentira. Nenhum adivinho, nem mesmo o shaitan, mesmo o shaitan podendo ouvir o decreto, né? Nem mesmo o shaitan, nem mesmo os anjos têm conhecimento do oculto. O único que tem esse conhecimento é Allah subhanahu wa ta'ala. Então vejam que as pessoas, quando veem esses adivinhos e veem que eles têm essas informações, consideram que essa pessoa seja uma pessoa próxima a Allah subhanahu wa ta'ala, por ter essas informações. Quando, na verdade, essas pessoas, na verdade, são próximas ao shaitan e não próximas a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado, se referindo a essas questões, Allah subhanahu wa ta'ala disse: no dia em que ele congregar todos e disser: ó assembleia de gênios, já seduziste bastante o homem. Seus asseclas humanos dirão: ó Senhor nosso, utilizamos-nos mutuamente, porém agora alcançamos o término que nos fixaste. Então se lhes há dito: o fogo será a vossa morada, onde permanecereis eternamente, salvo para quem Deus quiser livrar disso. Teu Senhor é prudente e sapientíssimo. Ou seja, no dia do juízo, eles admitirão que os seres humanos buscavam ajuda nos gênios, buscavam ajuda adorando gênios. Então, subhanallah, no dia do juízo, ambos terão castigo, porque é um ato de idolatria o ser humano recorrer ao shaitan, e ao mesmo tempo o shaitan será, os demônios serão castigados pelo fato de terem desviado os seres humanos. Vejam que o hadith que nós lemos, que diz: quem visitar um vidente, primeiro, já é uma clara advertência que não se deve nem sequer visitar essas pessoas. Se tu fores visitar um vidente ou um adivinho, só o fato de tu ires lá, né, e fazer uma pergunta, já é um ato de incredulidade. Porque segundo outra narração desse mesmo hadith, diz o seguinte: quem visitar um vidente e lhe consultar, não lhe será aceita sua oração durante 40 noites. Ou seja, o fato de tu ires até esse local e perguntar para ele algo, mesmo que tu não acredite na resposta, mesmo que tu não acredite na resposta, o castigo é que não lhe será aceitada a sua oração durante 40 noites. O que significa isso? Significa que essa pessoa ela tem como obrigatório cumprir com a oração, mas ela não vai ter a recompensa da oração por 40 noites. Subhanallah. Vai ser cobrada se ela fizer ou não fizer a oração. Ela vai ter que fazer a oração igual, mas a recompensa da oração ela não tem. Esse é um dos castigos daquele que somente vai e pergunta a um adivinho. Porque o fato de tu ir até esse local, até um adivinho, e perguntar para ele, significa que tu tem alguma confiança nele, ou que tu acredita que ele possa resolver algo para ti. Então, inclusive, o fato de ir até ele já significa um ato totalmente desaconselhável, uma coisa extremamente haram, que tem o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam que aqueles que têm uma possibilidade de repreender esses adivinhos e repreender quem vai até eles, deve fazer. Porque a pessoa não pode se ver tentada pelo fato de, às vezes, eles acertarem algumas coisas. O shaitan não pode fazer com que a gente não pode embelezar os nossos olhos, os atos desses adivinhos, pelo fato de eles terem acertado uma ou outra informação. Porque, na verdade, o ato de nós recorrermos a eles, acreditarmos nas palavras deles e incentivar as pessoas a irem neles, sem dúvida é um ato de ignorância e um ato de, sem dúvida, de descrença no que Allah subhanahu wa ta'ala nos revelou e naquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos trouxe. Porque nós sabemos que, inclusive, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foi o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, que recebeu a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão sobre o profeta Muhammad que ele não tinha o conhecimento do oculto. Que o profeta Muhammad, mensageiro de Allah, que recebe a mensagem de Allah, não tem conhecimento do oculto. Então, como será o fato dessas pessoas, que são adoradoras do Shaitan, que conhecimento elas vão ter? Nenhum. Vejam que, em outro hadith, que nos mostra a gravidade dessa ação, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem visitar um adivinho e crer no que ele diz, terá descrido, ou seja, terá se tornado incrédulo ao que foi revelado a Muhammad. Em outra versão diz: quem for um adivinho ou um vidente e crer no que ele diz, terá descrido, ou seja, terá se tornado incrédulo sobre aquilo que foi revelado ou foi descendido ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, basta o fato da pessoa ir até um adivinho e crer no que ele diz para ter se tornado um incrédulo com relação ao Corão e à Sunnah. Essa é a interpretação de Al-Qurtubi, que é um dos intérpretes do Corão Sagrado. Ele diz, significa que essa pessoa terá se tornado uma incrédula com aquilo que o Corão diz e que a Sunnah diz. Porque tanto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu essa ação, como Allah subhanahu wa ta'ala no Corão proibiu essa ação. Então, isso também nos mostra que se o fato de nós irmos até um adivinho e acreditar no que ele diz, se esse fato vai nos fazer nos tornarmos incrédulos com relação à mensagem, então é óbvio que o adivinho e esse vidente, essas pessoas, são incrédulos. Se o fato de tu acudir a eles é um ato de incredulidade, então eles, por si só, são incrédulos. Porque alegam ter acesso a um conhecimento que só Allah subhanahu wa ta'ala tem. Alegam ter conhecimento que só Allah subhanahu wa ta'ala tem. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não é dos nossos quem usa agüeiros. Isso nós veremos em outro capítulo, inshallah. Ou são solicitados em seu nome. nem quem consulta o oráculo, ou é consultado em seu nome, nem quem pratica bruxaria, ou é praticado em seu nome. E quem acudir a um adivinho e crer no que ele disse, é incrédulo sobre aquilo que foi revelado ao Muhammad. Esse hadith nos mostra aqui, no primeiro ponto, nós vemos que o hadith começa dizendo, não é dos nossos. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, não é dos nossos, significa não é dos muçulmanos. Não é dos meus seguidores. Não é da nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, só o fato de o profeta sallallahu alaihi wasallam ter iniciado o hadith com essa frase, já nos mostra a gravidade desses fatos que nós falamos. Não é dos nossos, ou seja, uma severa advertência e uma severa prova de que tais obras são pecados maiores ou capitais. No caso, vejam que o hadith nos fala, quem usa agueiros ou são solicitados em seu nome, ou quem consulta o oráculo ou é consultado em seu nome, quem pratica bruxaria ou é praticado em seu nome. Ou seja, inclusive o fato, digamos, a pessoa não foi até um bruxo, por exemplo, não foi até um adivinho, mas enviou outra pessoa em seu nome. Esses dois atos significam a mesma coisa. Então, como por exemplo, a pessoa, eu não fui até um mago. Eu não fui até um mago, nem fui até um feiticeiro. Mas eu mandei fulana fazer tal coisa em meu nome. Isso significa a mesma coisa. Tu ires ou mandar outra pessoa no teu lugar e pedir, solicitar essas pessoas que façam determinado trabalho para ti, em teu nome, é a mesma coisa. É igual, né, tão condenável como se tu tivesse ido normalmente, como se tu tivesse ido. Então, tanto a pessoa fazer isso pessoalmente ou solicitar de terceiros é o mesmo. Ou seja, não vai diminuir o pecado. E todo aquele que faça alguma dessas coisas que nós nomeamos, e cada um desses pontos, inshallah, nós veremos nos próximos capítulos, quem fizer essas ações, o profeta sallallahu alaihi wasallam se mostrou no hadith inocente dele, ou seja, totalmente afastado dele, porque advertiu a mensagem, advertiu que esses atos são atos de idolatria e que muitos desses atos representam incredulidade e apostasia. Então aquele que fizer isso, ou aquele que pedir que façam em seu nome, terá sido afastado da mensagem da qual veio o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam já deixou bem claro, não é dos nossos, ou seja, não é dos muçulmanos. Vejam que o fato que o adivinho, quem é o adivinho no caso? É todo aquele que alega ter acesso ao conhecimento do oculto, né? E que alega ter essas características, ou seja, que tem um certo conhecimento acima das pessoas, ou que essa pessoa alega ser melhor que as outras pessoas. Então vejam que essas pessoas, na verdade, elas se mostram como se elas, inclusive se nós olharmos através da mídia, né, quando fazem divulgação desse tipo de trabalho, desse tipo de pessoas, eles mostram como se essas pessoas fossem pessoas próximas a Allah subhanahu wa ta'ala, quando a'uzu billah, na verdade, são pessoas apegadas ao shaitan, adoradoras do shaitan. Só que essas pessoas se mostram e se expõem como se fossem pessoas que, por terem essas, entre aspas, qualidades, estão num nível superior às pessoas. Ou seja, têm um conhecimento superior. Então são pessoas, entre aspas, abençoadas. Então é nesse sentido que eles fazem as suas propagandas. E só o fato deles fazerem propagandas em cima disso mostra a falsidade deles. Porque nós sabemos que a pessoa que é próxima a Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa que é próxima a Allah, jamais vai alegar ter conhecimento do oculto. Jamais vai alegar ter conhecimentos que só Allah subhanahu wa ta'ala possui. Jamais vai se gabar diante das pessoas por tal conhecimento ou por tal qualidade. Nós vemos o caso dos sahaba. né, os companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Nós vemos o caso de Abu Bakr Siddiq, do Umar bin Khattab, verdadeiros exemplos, os mais próximos a Allah subhanahu wa ta'ala dentre essa nação. E eles, por acaso, se expunham dessa maneira ou se orgulhavam da sua posição? Jamais. Pelo contrário, eram humildes perante Allah subhanahu wa ta'ala. Quando recitavam o Coran, choravam como se estivessem condenados ao inferno. Subhanallah. Nós vemos Umar ibn Khattab, quando recitava um versículo do Coran que falava do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, caía doente. Abu Bakr Siddiq, quando fazia a oração, ninguém conseguia entender a recitação dele devido ao excesso de choro dele. Então, subhanallah, isso mostra que aqueles que são próximos a Allah, em verdade, são humildes perante Allah subhanahu wa ta'ala. E jamais saem expondo, eu sou isso, eu sou aquilo. Auzubillah. Então, essas pessoas, essas pessoas falsas, esses que fazem esses trabalhos de adivinhação, de feitiçaria, astrologia, esses, na verdade, são pessoas inspiradas pelo shayatin, pelos demônios. E essas pessoas, elas fazem esses trabalhos com, além de se apegarem ao shaytan e através do shirk, da idolatria, com interesses mundanos. O interesse deles é ganhar dinheiro por trás dessas coisas. Então, por esse motivo, eles vendem a vida terrena e a outra vida. Vendem a vil preço a recompensa da outra vida. Então, como nós vemos, essas pessoas, por exemplo, esses adivinhos ou esses feiticeiros, o que eles fazem? Eles dizem que possuem, que eles têm poder de determinados milagres, né? Então eles dizem, como nós vamos conseguir fazer isso se nós não fôssemos uma pessoa abençoada ou que tivesse a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Então eles colocam as pessoas em dúvida nesse sentido. Quando fazem um milagre ou fazem algum ato extraordinário, eles colocam isso como se fosse algo provindo de Allah, quando na verdade são coisas do shaitan. Então, vejam, por exemplo, eles buscam ajuda do shayatin para fazer determinados atos que impressionem as pessoas. Tal como fizeram na época do profeta Musa, alaihi salam, né? Fizeram uma magia e os demônios ajudaram a ponto de que as pessoas acreditaram na magia deles. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, através do seu poder, mostrou que a magia dos magos e do feitiço deles, na verdade, são armadilhas do shaitan e que são muito fáceis de serem destruídas. Então, essas pessoas se utilizam desses milagres, entre aspas, para enganar as pessoas. Mas quando, na verdade, são tudo auxílio do shaitan. Dentre os virtuosos, existem dentre os virtuosos que foram agraciados por Allah subhanahu wa ta'ala com determinados milagres. Vejam, por exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando em diversas ocasiões houve a multiplicação de alimentos, quando, subhanallah, em certa ocasião a água era escassa e, subhanallah, das mãos do profeta sallallahu alaihi wasallam passou a brotar água. Diversos milagres acontecem com os virtuosos. Só que esses milagres, quando acontecem com os virtuosos, eles jamais atribuem esses milagres a si mesmos. Os virtuosos atribuem esses milagres, entre aspas, como algo de Allah subhanahu wa ta'ala. E essas pessoas não têm o poder, nem alegam ter o poder de repetir esses milagres. Essa é a diferença entre o crente e um falso. E essas pessoas falsas. O crente, quando é agraciado com um milagre, como resposta da sua súplica, por exemplo, ou como devido à sua devoção a Allah subhanahu wa ta'ala, são agraciados com essas coisas, mas jamais atribuem esse mérito a si mesmos. Porque eles sabem que essas coisas provêm de Allah subhanahu wa ta'ala, e somente de Allah. Já os farsários, já essas pessoas falsas, que querem enganar as pessoas, né? Que querem enganar as pessoas, o que elas fazem? Atribuem esses milagres a si mesmos. Atribuem esses méritos a si mesmos. E na verdade são só atos do shaitan. Então esses pontos assim são muito importantes. Porque, subhanallah, o fato de nós analisarmos que os crentes jamais os crentes e virtuosos jamais recorrem ao Shaitan, jamais recorrem à idolatria, jamais expõem a sua virtuosidade ou expõem as suas qualidades. Essa é a qualidade do crente. Já essas pessoas falsas que querem enganar as pessoas através da adivinhação, através da magia, através desses atos do Shaitan, vão querer fazer propaganda de coisas que não possuem. E por isso nós temos que tomar muito cuidado com esses farsários e saber que quem recorre a essas pessoas, mesmo que em brincadeira, como nós falamos, o simples fato de nós consultarmos eles já é um ato de incredulidade. E nisso nós juntamos todas as espécies de adivinhas que existem, né? Porque existem aqueles que dizem que leem as linhas das mãos. Isso é um método de adivinhação. O fato da pessoa recorrer a essas pessoas, essas ciganas, por exemplo, que fazem isso, é um ato de idolatria. O fato de tu, aquelas pessoas que vêm, por exemplo, a borra do café e não sei o que mais, isso também são coisas de... também entra nessa categoria. Então, todas as categorias de adivinhação que existem, nós englobamos todas elas nessas coisas que nós falamos, né, nesses ahadith, nessa proibição do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, se não se pega somente uma espécie, mas sim todas as espécies de pessoas que alegam ter esse conhecimento. Então, nesses casos, recorrer a qualquer um deles é ato de idolatria, é ato de incredulidade, e além disso, a pessoa perde a recompensa dela com relação à sua oração. Então, infelizmente, esse assunto hoje em dia, inclusive em muitos países muçulmanos, tem se expandido. E muitas pessoas têm enganado o público. E muitos ainda têm se feito passarem por sheikhs. Isso é o pior. Enganam as pessoas mais ignorantes com relação a esse tema, né? E dizem que são sheikhs e que fazem determinadas coisas através do Coran, quando na verdade o que eles fazem é coisas do Shaitan. E as pessoas caem achando que são sheikhs virtuosos, quando, a'uzu billah, na verdade, são farsários que se fazem passar por sheikh e enganam o público e fazem cometer esses atos de idolatria. Então, por isso é muito importante esse tema e nós estarmos sempre alerta, porque, infelizmente, muitas pessoas têm se apegado novamente a essas coisas da jahiliya. E, infelizmente, muitas pessoas entre os muçulmanos. Então, imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja e nos guie nessa vida e na outra, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste desse tipo de ação e afaste os muçulmanos, e que Allah subhanahu wa ta'ala guie aos muçulmanos para que se afastem desses atos que corrompem o nosso monoteísmo, corrompem a nossa fé, e aquele que corromper seu monoteísmo em verdade está corrompendo a maior bênção que ele possui. A maior bênção do muçulmano é o monoteísmo dele. A partir do momento que esse monoteísmo é corrompido, então, subhanallah, a pessoa perde aquilo que ela tem de mais valioso, que é aquilo que vai trazer para ele a felicidade eterna na outra vida. Então, por isso, irmãos, muito cuidado com esses assuntos. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que proteja todos os irmãos de caírem nessas fitnas, nesses tempos de testes para a nossa umma. Que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a nossa umma desses farsários. E que Allah subhanahu wa ta'ala deixe claro aos olhos de todos os muçulmanos a farsa desses farsários. E que Allah subhanahu wa ta'ala encaminhe os muçulmanos e nos guie a senda reta. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nós sejamos aqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos una aos virtuosos no paraíso, inshallah. Que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.